4.000 seguidores. Já vai passar a camisa, velho. Não tem nada. fiz essa mucura real. Pra chegar com essa cara. Thank you. Aí, ó. Moça, como é que eu te mando mensagem? Eu fui mesmo no carro para ficar respondendo o rapaz. Mulher desce logo no meio da tua vida, no canto, tá na esquina. Eu não sabia. Aí eu tava, aí eu tenho que ir. A mensagem dela foi só, tô aqui, só isso. Deu um branco. A mensagem dela tá bem aqui, ó. Nossa, é mais fácil que eu. Thank you.

Não, não, não, não, não, acabou, você devolveu a chinela do negro. Aí, ó. E ele de resto bom ali já era o corpo. perdi a torcida, velho. Volta, Miquel! Ei, quando o cabelo jogar, eu vou ficar só lá e vai gritando. Vai, cabelinho! Vai, cabelinho! O meio tá aberto, ó. O troll aí, você tem. Ah, tu não conhece o outro? Só que o Jovem tem um ombro fora do lugar, qualquer coisinha sabe. Só ele que é o Breno já quebrou a perna, já machucou o joelho, já machucou o tornozelo, o braço. O Breno é outro eu, pô. Já machucou os dois tornozelos, né? Joelho direito e ia quebrando o braço. Tudo joga no bolo. Para a bola, meu filho! Vê, Kaique, a verdade, já aprendeu, né, Kaique? Já aprendeu, foi? A 10 vai pesar, é? A 10 ficou. Bora, Chalão! Pegou, pegou, é fácil. Thank you. Eu vou passar um pouco de Chegou a hora de brilhar. Cadê o cabelinho? Maninho, pô, maninho. Ei, Bruno, Bruno, ô, oh, goleirão doido! Fala, Miquelinha! Cadê o... Segura aqui, cara! Já calma, meu filho! Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá quanto? Tá Moço, se eu não sair daqui, não enfrentar você, eu vou ficar bem demais. Ei, que eu tô muito. É fogo não, pô, porque é tipo... É tu faz isso. Mas se sair daqui, você rola com os caras, você tá tomando, velho. Pô, sou eu. Sou eu. Não, não é a minha, não. Eu tô de barra. Eu? O Bia usou. Me presta aqui. Me presta aqui. Me presta aqui. Eu tenho uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Já vai pro jabu, vai. Como é que sai sem querer deixar os outros jogar? Cabelinho, pega meu futsal lá e põe dentro da sua bolsa. Tá aqui, ó. Vou levar sua bolsa aí agora. É nóis, já é? Cadê o Lívia? Cadê o Lívia? Cadê o Lívia? Cadê o Lívia? Cadê o Lívia? Vai forçar, né? Cabelinho que tem que ir toda a família. Thank you. soltar a mão na boca dele. Foi só porque eu errei. De quem? Não sei. Não, teve uma hora de ver o seu pé. Mentira, doido, tu me viu lá na escola. É porque tu é desviando. E aí? Yeah, Deixa ele sentar. Senta ele. E agora chega no ano. Tem celular? Tá aí. Segura. Tá aí. Cuidado. Vou guardar de segurar aqui. E aí, pai? E aí, Direco? Se tu fizer um gol, eu compro o paeiro. Terceiro é gol contra, não é fazer, mas terceiro é contra. Tá com cabeça nesse negócio. Qualquer coisa eu tô bem ali, viu? Vou ver de valor. Aqui? Mas qualquer coisa a gente tá ali, tá? Vermelha. Vermelha. lá com ele. Portugal, bacana. Mas tem que cuidar que eu tenho que ser um dedo, moleque, ó. Meu Deus do céu, que jogo todo. Eu já quero ir embora. Meu Deus do céu! Mamãe nunca quer jogar pra menino. Não é o que diabo mesmo, pura. Desgraçado. O que diabo foi mesmo? Que diabo é? Estevão pira, desgraça. Porra, Todd, furou a tua camisa. Rapaz! Mentira! Fala um diabo desse, não. Rapaz, tô te fudendo, olha aí. Fudendo o diabo. Mentira, não furou. Furou, não. Furou, não. Tem dois meninos, não tem o dedo de vampiro, não. Cadê ela? Ô, amor, você tá cachorro. Quer mais, não? Cadê? Tava bom, tem um soro. Esse filho comigo, já tirou 30 fotos, não é cachorro. Besta, né? Vai brigando, né? Daí, pô. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, ali, ó. Só mesmo. Caiu de maduro. Vai, mano. Olha, eu falei. Bora tirar foto. Ah, vou ficar caindo. Por aqui, pô. Não, eu vou ficar pra cá ali, não. E tu quer que me eu quero ficar ali, ó. Tá logo o cartão vermelho. Oi, tira foto pra cá. É, coragem, bicho. Qual a marca dele? Deixa eu ver. Não. A marca do teu bucho ficou. Ficou, minha. Sou sensível. Ô, tá. Caralho, isso aí, velho. Espantou a torcida. Tirar o futebol e botar a botina. É, qualidade. Tem com AIDS, hein? Já pensando com a boca aberta. Não, não, não foi mal, não. Puta, se amanhã você foi embora. Thank you. João Vitor, eu tirei uma foto do meu TikTok, ó. Tirou nenhuma duas do que eu não ficou aqui com a gente. Foi nada, o Zona começou a doer essa porra. Tirar essa faixa, tá atrapalhando. Se qual a não, faixa tá dando mais de 100? Não. Não. Cadê o vai embora? Acho que o tá roubado, é, tá thank you. Thank you. Você não vai pagar só não. Vou buscar, buscar. Cara! Vai buscar! Pode se impressionar. Vai. Perguntar alguma coisa? É Pedro! Thank you. Tá aqui na alta.

Tá tudo bem? Já quer ir pra escola? Pra ficar aqui mesmo? Vou atrás. Vai ter a final agora. Thank you. Ele quer pegar na mão. Vai! Vai! pra eles que eu quero ir pro churrasco. Por aqui. Thank you. Pois é. Meu Deus, eu vou dar aqui a vida, eu vou ficar com ele. Aí eu fui. A bola ia 7 na minha mão, ela ficou nela. Eu fui com a direita, errei, fui com a esquerda, pelo lado do caminho. Tira essa bola daí, moço! Eu não tinha direito na minha mão. Eu já tava vencendo. O pessoal já tá na boca! Passa pra fora! Meu Deus do céu! Thank you. Ela é mais feia que o Cid, ela é tá certo, eu deixa o veterinário falar. Cadê o aqui? Foi Eu só tô no pino. Veterinário, que o cu, vocês falam? Não tá lá morrendo. Não vai chamar o veterinário. Vai não. Mas era fazendo gosto pro coração. E o Gê? Fazendo gosto pra coração. Agora aí, tu desculpa, você chegou. Vai ficar um G? Ó, filho, ó. Um G. Tô roubou aí, tô te carregando o celular. Olha, tá na de te dar um cheiro. Foi, foi. Foi. Thank you. vale não, não vale não! Não vale não, não! Ô, Sepe! Oi?